segundo disco na carreira do norte-americano Michael Benjamin Lerner, num projeto a que o mesmo deu o nome de Telekinesis, sai na Merge e chama-se 12 Desperate Straight Lines, início da primeira das 2 horas de Orelha Extra de hoje, com o tema que o encerra, Gotta Get It Right Now. Cá estamos de novo para cumprir mais 2 horas de Orelha Extra, através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil, e em Portugal, na RUC, na Rua e na Castrense. Sintam-se então bem-vindos. Sons iniciais para Telekinesis e também o novo Wild Beast. I find you hidden there, a veiled creature of the deep, wayfish as a widow and without sufficient sleep. Oh, what am I supposed to think? Do I pull you out or do I let you sink? I wait until you're woozy, I lay low until you're lame. I take it in my mouth like a lion takes his game. I love you all the more for every fault. They how I got an in the how I cracked the vault. Cause it's a terrible scare, but that's why the dark is there. See, you don't have to see what you can't bear, the lion's share. Thank you. nós não foi amor à primeira audição. Estranhamos o álbum estreia em 2008, Limbo Panto, mas entranhamos completamente os dois seguintes, em 2009, Two Dancers, e agora para este ano, o novo Smother. São os britânicos Wild Beasts, porque ficaram dois temas, os iniciais Lion's Share e Bed of Nails. Para continuar, o regresso também da dupla, que por vezes é uma tripla, The Dodos, é o último No Collar, e no tema que escutamos de seguida, Don't Try and Hide It, contam com a colaboração, imagine-se, de Nico Case. What were you thinking, riding on the rooftop, waiting for something, or maybe someone, and you were laughing, circling the roadblock. You put in front of to keep your heart locked. Don't try and hide it, it's all you're left with. You will need more than gaining affection. Don't try and fight it, what you've been offering doesn't even match up what you're born with. This is the last of your kind. Well, don't be blind and leave it to others. This is the last of your kind. Well, don't be blind and leave it to others. Don't memorize all of your. determinado. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario y un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Juntaram os congressos para fazer revoluções, ou não vingaram os processos, ou eram más as intenções. Porque não há substituto para a ira das multidões. O luto à fome e à pobreza não mais certeza aos canhões. Contradições, as ilusões podem ser caras. Pinochet, Pinochet Guevara. Se as promessas encobrem traições, aí então já ninguém nos para. Pinochet, Pinochet Guevara. Da banda portuguesa da cidade de Braga, Smig Smog Smug, num disco que é bem apropriado, pelo menos no título e em alguns temas, como aquele que acabámos de escutar, aos problemas que Portugal atravessa. O disco chama-se Os Gloriosos Smig Smog Smug Derrotarão os Exércitos Capitalistas. Ficámos com Pinochet Guevara e vamos escutar ainda Kuduro. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. O que estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Estás a fazer, pá? Dança, pá. Estás a fazer, pá? Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Dança, pá. Fazer pá, dança pá. O que estás a fazer pá? Dança pá, dança pá, dança pá, dança pá, dança pá. Estás a fazer pá, dança pá. Estás a fazer pá, dança pá, dança pá, dança pá, dança pá. Dança pá. Os Big Smog Smugs apanharam também um barco das influências africanas neste Kuduro, é o novo álbum. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, 2 horas com Fernando Cabrita. O público discófilo que aguarda uma coletânea à altura do nome Brazilian Nuggets pode agora começar a sorrir. Este material, antes empoeirado e esquecido, é aqui lançado numa edição caprichada com o melhor do rock de garagem, agressivo e alucinado das bandas e cantores brasileiros que viviam na obscuridade nos anos 60 e 70. A portuguesa Groovy Records, desde há muitos anos, vem-se dedicando a uma pesquisa de levantamento e recolha do mais estranho e desconhecido rock brasileiro desta época. Trabalho de garimpo que contou com a inestimável ajuda de pesquisadores e colecionadores, entre eles Fernando Rosa, o Sr. F. Esta compilação nada mais é do que uma homenagem àqueles que lutaram pelo rock and roll no Brasil durante as décadas de 60 e meados de 70. Os temas que compõem o Brazilian Nuggets são sobretudo bandas muito obscuras, que nem parte faziam do movimento da Jovem Guarda. Então não esperem encontrar aqui Roberto Carlos, Jerry Adriani ou Erasmo Carlos, entre outros grandes artistas da época. Vão encontrar sim o mais selvagem e agressivo Garage, Psych e estranho Rock and Roll, lançado pelas mais desconhecidas editoras brasileiras da época, como a California Records, RCS, Fama, Leão Disc, Young, Inspiração, Tema, entre outras. Todos os dias nos apercebemos que o catálogo é vasto, quase infinito. No meio desta discografia imensa, existe muito material interessante e inacreditável. O momento marcante é quando se descobre um disco ao acaso como o Nicolas Mariano ou Os Espiões, coisas incríveis que fazem do rock brasileiro um dos maiores diamantes ainda por lapidar. O que dizer de Lupe Loy, Os Inseparáveis ou Os Beggars? Um som feito para um pequeno público em épocas estranhas de ditadura em que muita gente sumia apenas por confraternizar entre amigos. Estes sim são os heróis da música jovem, moderna e avançada brasileira, pois quebraram barreiras da hipocrisia e mostraram que não só de amor, mas também de rancor, vive um jovem com sua guitarra barata. Pense bem, isto é só o começo e o melhor sempre está por vir. Ou como disse Tony Ricardo em seu compacto homónimo, a luta nunca vai parar. Texto de Felipe Zangrati. Felipe é colecionador de discos de música jovem brasileira, como ele diz, esquecidos ou nem por isso, e um dos responsáveis pelo programa Circo Circuito, junto com o seu parceiro Tiago Teolini. O disco vem incluído precisamente na compilação que vamos dar a conhecer a partir de agora, Brazilian Nuggets, o volume 1, Back from the Jungle. Temas e bandas quase desconhecidas da música rock brasileira durante os anos 60 e 70, e como ficou também descrito no texto, a edição é da portuguesa Groovy Records, duplo vinil, é só o que edita mesmo a Groovy. seu amor, vai ser triste pra mim. Não tem mais viver, tão contente e feliz. Agora arriado, os quatro pneus, pedi pra voltar, pelo amor de Deus. Mas não adianta, agora quem não quer sou eu. Eu vou me contar, não posso esconder. Eu vou me contar, você deve saber. Amor como o meu, não vai se encontrar. Preciso dizer, sei que não vai gostar. Não adianta, você é gamadão por mim. Perder seu amor vai ser triste pra mim. Não vou mais viver tão potente e feliz. Raridades e obscuridades recuperadas pela portuguesa Groovy Records, da música rock jovem do Brasil das décadas de 60 e 70, em dois discos de vinil, álbum duplo, portanto, de nome Brazilian Nuggets, volume 1, Back from the Jungle. Ficamos com dois exemplos, os Blobs com Murder e também Vanderleia com Vou-lhe Contar. A propósito também da Groovy Records, a mesma editora portuguesa tem uma residência a convite da Ghost no espaço que é o Ateliê Real, na rua Poço dos Negros 55, em Lisboa, e do programa da residência constam a Long Session, que foi na sexta-feira, ou é na sexta-feira, dia 17 de junho, das 22 à meia-noite e 30, com os dois responsáveis da editora, Edgar Raposo e Luís Futre, depois também um ciclo de conversas. Continua no sábado, dia 18 de junho, das 18 às 21, com Psicadelismo, Drogas e Vida Underground no Portugal dos anos 1960 e 70, que vai contar com a presença do Líquido Show, do Dr. Nebula, efeitos luminosos criados a partir da projeção de óleos coloridos, e tem como convidados Heitor de Vasconcelos, colecionador, Luís Futre, colecionador e investigador, Ondina Pires, investigadora e também música, João Carlos Calisto, historiador e colecionador, Franjas, músico, Vítor Gomes, músico, Daniel Bacelar, músico e também, como dissemos, o Dr. Nebula. Depois, na quinta-feira, dia 23 de junho, das 18 às 21 horas, Design e Música, uma aproximação às relações entre música, rock e design, através das capas dos discos e dos cartazes de concertos produzidos em Portugal desde os anos 60 até hoje. Desta vez, os convidados são Carlos Zíngaro, músico e ilustrador, João Paulo Feliciano, artista visual e músico, Tó Tripes, músico e designer, João Maia Pinto, ilustrador, Ondina Pires, investigador e música, Luís Futre, colecionador e investigador, e também mais ninguém, fica mesmo por aqui, são estes convidados para este Design e Música. Depois, no sábado, dia 25 de junho, Joaquim Costa, uma figura pioneira e esquecida da música portuguesa, através das projeções de uma entrevista realizada a Joaquim Costa antes da sua morte e de uma entrevista de André Bacelar, serão abordadas questões ligadas ao jornalismo musical enquanto vetor da divulgação e da legitimação. Como convidados temos representante do jornal Onda Jovem, o primeiro jornal exclusivamente sobre música rock em Portugal entre 1968 e 71, Mário Lopes, o jornalista, e também Henrique Amaro, o radialista, Rui Catalão, João Carlos Calisto e Francisco Dias. Dia 24 de junho, sexta-feira, das 19 às 21, sessão pública de trabalho com a apresentação de uma versão de trabalho do documentário atualmente em fase de preparação, Ritmos, Guitarra de Chumbo, uma adaptação do livro Portugal Elétrico, 50 anos de rock português, de Edgar Raposo, Luís Futre, João Carlos Calisto e Afonso Cortês. Termina com esta sessão pública de trabalho, na sexta-feira, dia 24 de junho, a residência da Groovy Records, a convite da Ghost, no Ateliê Real, em Lisboa. Está em permanência de 20 a 25 de junho. Uma instalação da Groovy Records num espaço de trabalho onde se pode consultar parte da documentação da pesquisa realizada para a edição do livro Portugal Elétrico, 50 anos de rock português, com cartazes, capas de discos, jornais, fotografias, mas também documentos audiovisuais, tais como entrevistas, videoclipes ou ainda o filme Canção da Saudade, primeiro filme musical de rock português, bem como todos os documentos e objetos que servem de apoio ao ciclo de conversas sobre o psicodelismo, as relações entre música e design, Joaquim Costa e ao jornalismo musical. São estas, é este o programa de residência da Groovy Records através da Ghost. Se passarem por Lisboa durante estes dias, desde sexta-feira, dia 17 de junho, até 25 de junho, podem ver todo este programa. O Ateliê Real fica na Rua Poço dos Negros, 55, em Lisboa. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita e de seguida continua a música, no caso agora com Justin Adams, que tocou com Ja Wobble ou Robert Plant, produziu o primeiro álbum dos Tinário N, essa inesquecível formação do Mali, bem como o seu terceiro, e desde 2007 que mantém uma colaboração com o tocador de Riti, um instrumento africano que dizem ser antepassado do violino. O músico natural da Gâmbia, Julde Câmara, foi precisamente nesse ano que rodamos por aqui intensamente o álbum estreia do duo de nome Soul Science, e foi depois em 2009 que os músicos Justin Adams e Julde Câmara foram tocar ao Festival MED em Lolé, ano que viu sair o segundo álbum e muito mais fraco em nossa opinião, decepcionante mesmo, da dupla, intitulado Tell No Lies. O concerto, infelizmente, seguiu os passos do disco e foi apenas sofrível, mas este ano, mais precisamente o mês passado, tivemos a oportunidade de voltar a ver novamente Justin Adams e Julde Câmara ao vivo no Festival Islâmico em Mértola, e desta vez acompanhados por uma secção rítmica de excelência, estes dois músicos, por outros dois, Billy Fuller no baixo e Dave Smith na bateria, e foi um concerto bastante melhor, muito melhor mesmo, onde Julde Câmara se tornou de direito o frontman da banda, e onde apresentaram na totalidade o novo álbum, agora editado, que se chama In Trance. De alguma forma também os dois músicos dão agora pelo nome de Juju, precisamente a junção de Justin com Gelda. O álbum, como dissemos, chama-se In Trance, já está por aqui, foi editado através da Real World de Peter Gabriel, tendo, nesse espetáculo que apresentaram no Festival Islâmico em Mértola, tocado praticamente a totalidade dos temas e deixado para o encore, sim, dois temas do primeiro álbum, Soul Science. Vai ficar então por aqui In Trance, o novo Justin Adams e Julde Câmara. Me fala, Ale de mwoye na soka de po Ale de no da Si jemmane jengwe ino jengwe Kone jemmane jengwe Si jemmane jengwe ino chokaye Kone jemmane jengwe Si jemmane jengwe ino soka de po Ale de no da Justin Adams e Jolie Camera, novo e terceiro disco para a dupla, que agora assina Juju. Chama-se In Trance, porque roda Nightwalk. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. I'm not afraid to die. final da primeira das duas partes de Orelha Extra, à sexta-feira à noite no Brasil, em São Carlos, na Rádio UFSCar, e ao sábado em Portugal, Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense. Ficamos com True and True's Gang Gang Dance do último Eye Contact, e para o fim o disco estreia para o artista de Portland, Estados Unidos da América, anteriormente conhecido como Panza Zandas, assina agora Big Popper, o álbum Beyond My Means. You and I are about to explore the mysteries of this modern age. In some instances, permission was granted to us. Others were less permissive, and therefore, it was necessary to steal our way. What motivated me was, you know, the money. You know, I mean, we were getting paid. Almost unheard of in the art field. You know, and I enjoyed that. Big time, paper chasing, fucking money maker. You hate me? Fuck with me, I have the duct tape. Put your back in the trunk. Dump your body in the river. Call the truth on the phone. Yo, it's on another vibe. I get paid, and I know a bunch of more niggas just like me. More than the money, I hate those goddamn machines. Uh-oh.

No shadows of doubt are turning in that questioning little mouth. Just a burning rekindled truth and one single agonizing blind and white light. 'Cause honestly, honey, you are the queen, but you had better leave or I will be forced to be king. So now quietly, without questions or screams, just gently feel well enough alone. When I raise hell, your body belongs to me. So creep back into this pettiest of all places. He'll ask you again, which is better or for worse, living with me or living with all my gold. Honestly, why can't you just let it be? And let me quietly drink myself to sleep. And honestly, it's not what it appears to be, but only memories that ain't got shit. Woman, I've raised hell, heaven knows you're gonna know it. There won't be a shadow of doubt in your bright little mind. No pictures left hanging, only lonely unpainted nails. Oh, honey, you connect those dots, read the writing on the walls. Excelente disco para o norte-americano Josh T. Pearson, e se não entrar à primeira, deem-lhe mais oportunidades, porque vale mesmo a pena. Chama-se Last of the Country Gentleman, porque no início da segunda e última parte de Orelha Extra, Woman When I've Raised Hell. Continuamos também, e já agora aproveitamos, já que há pouco não o fizemos, quando falámos na primeira hora de Orelha Extra acerca das conferências que a editora portuguesa Groovy Records vai fazer no espaço Ghost em Lisboa. Falámos também que uma das oradoras vai ser Ondina Pires. Para quem não sabe, Ondina Pires esteve na gênese de duas das grandes bandas que Portugal já viu surgir, os Pop Del Arte e também os Great Lesbian Show. Para além disso, para além de ser uma pessoa ligada muito à música, também tem opiniões que nós por aqui consideramos abalizadas dentro de vários aspectos da vida em sociedade. E é com enorme prazer que a Orelha Extra vai contar com a colaboração de Ondina Pires, já a partir do fim de semana de 1 e 2 de julho, ou seja, sexta e sábado, quando estas duas horas vão para o ar, numa rúbrica a que demos o nome de Vox Earths, mensalmente por aqui irá estar Ondina Pires, que conta com a assistência técnica de João Fulgosa. Fica então com a introdução das crónicas radiofónicas de Ondina Pires, Voxerts. Mensalmente, na Orelha Extra, Vox Hertz, uma rúbrica de opinião clara e isenta de Ondina Pires, colaboração de João Fulgosa. Então, do fim de semana de 1 e 2 de julho, o primeiro Vox Hertz com Ondina Pires aqui na Orelha Extra. Well, now you got some picking up to do. Do excelente Will Johnson com um dos seus dois grandes projetos para além dos South San Gabriel, este Centromatic. Novo disco chama-se Candidate Waltz e estreou por aqui com Iso Residue. You have entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated, so if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point good. And now? Findu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. editora israelita Entity, já há algum tempo que nos envia os seus discos, e entre eles a série de singles Allergy, do Consciousness. Agora foram todos eles, os 14, reunidos num álbum que intitularam precisamente Allergy to Consciousness, Evidence One. Escutamos Il Baggio com um tema de 1597, creditado a William Holborn e que tem o tratamento de Dub Mentor, Gashford, My Tears, e ainda um outro a soar por aqui, Return of the Native, este da israelita Tal Weiss. Da editora israelita Entity. Começamos com Il Baggio e depois escutámos Tal Weiss, Allergy to Consciousness, Evidence One, e ainda uma outra compilação. Esta recupera pérolas esquecidas do rock na Indonésia e o título é bastante elucidativo, como habitualmente nestes discos: 12 Shocking Shaking Days, Indonesian Hard, Psychedelic, Progressive Rock and Funk, 1970-1978. Just to sleep. like Beatles song. I love Rolling Stone. I love Led Zeppelin. But also the Bumpers I love. I am in the high. São 12 Shocking Shaking Days, a Indonesian Hard Psychedelic Progressive Rock and Funk, entre 1970 e 1978, se têm que comprar só uma única compilação, este 2011, esta é mesmo aquela onde devem apostar. Fabuloso disco duplo. Começamos por ouvir Pambers Pambers com High, depois os The Brims com o tema Anti-Ganja, e saltamos ainda, porque não, para um outro Bad News que pertence aos Rollies. álbum para esta formação norte-americana que se chama Balkans, a fazer lembrar um bocadinho os Strokes do primeiro álbum. O disco é homónimo e ficou Edita 5 e o mais recente Fleet Flot, creio, Fleet Foxes. So now I am everything I took, I'd soon Helplessness Blues, Montezuma e Bedouin Dress. Orelha Extra, canal auditivo suplementar, e esperamos que não só de três orelhas se façam estas duas horas no ar através da rádio da Universidade Federal de São Carlos, estado de São Paulo, no Brasil, 95.3 FM e radio.ufscar.br, isto à sexta-feira, depois das 23 horas. Em Portugal, ao sábado, na RUC 107.9, RUC.pt, Rua 102.7, Rua.pt e Rádio Castrense 93.0, radiocastrense.net. Os horários são respectivamente 12, 19 e 21. Podcast em orelhaextra.com. Los Raccoon, chama-se Ryan Garbus. O título do disco, Sweet Hassle, ficaram Relay e Boys Are Back. E também o novo Low, Come On, Especially Me. Truth. está tudo dito por hoje. Especially me, o slow do novo Come On. E até o fim vamos ficar com o regresso de Viu Farka Touré. O novo disco chama-se The Secret. Bye bye.